Esse papo que só fica comigo não faz sentido. Eu não quero ser um contrapeso nessa relação. Não, não, fica em cima do muro. Degrido ditado, tiso na mão do que dou zoando. Você tá brincando demais com nossos corações. Pra mim não tá legal. Se é dela que cê gosta, boa sorte pro casarão. Se pra você tanto faz, não me ligue nunca mais. Aproveite e me bloqueia das suas redes sociais. Se pra você tanto faz, o lance é assim, não sou capaz. Amor a três eu não consigo, o que é meu eu não divido. Se pra você tanto faz, se pra você tanto faz. Meu Deus, se é pra morrer de paixão, melhor do que ser sua segunda opção. Alex e Camargo, paixão em dose dupla. Esse papo que só fica comigo não faz sentido. Eu não quero ser um contrapeso nessa relação. Não, não, fica em cima do muro. Segredo ditado, antes na mão do que dois voando. Você tá brincando demais com nossos corações. Pra mim não tá legal. Se é dela que você gosta, boa sorte pro casal. Se pra você tanto faz, não me ligue nunca mais. Aproveite e me bloqueie das suas redes sociais. Se pra você tanto faz, o lance é assim, não sou capaz. Amor a três eu não consigo, o que é meu eu não divido. Se pra você tanto faz, não me ligue nunca mais. Aproveite e me bloqueie das suas redes sociais. Se pra você tanto faz, o lance é assim, não sou capaz. Amor a três eu não consigo, o que é meu eu não divido. Se pra você tanto faz, se pra você tanto faz. Meu Deus, é pra morrer de paixão, melhor do que ser sua segunda opção.